WhatsApp 988-320971. Siga no Instagram, Ótica Mônica Tavares. Pra renovar, Eletromax. Pra iluminar, Eletromax. Pra solucionar, pra economizar. Não precisa procurar, você sabe o lugar. Eletromax. Somos e logo buscando sempre o melhor. E uma chance maior de mudar o presente. Somos e logo. Energia e ação, potência e inovação. Vem crescer com a gente. Somos e logo buscando sempre o melhor. Zilor Safra 78. Somos protagonistas na construção de um planeta mais verde. Nossa energia transforma a Terra. Somos Zilor. Ventura FM. Ventura. A Concreto Imóveis convida você para conhecer o Merlion Offices. Inovação, conexão e progresso. Imagina trabalhar em um lugar que vai além do comum. Tecnologia, praticidade, com espaços flexíveis e inteligentes que promovem a criatividade, o networking e o bem-estar. Conheça o Merlion Offices, o novo empreendimento da TAC RRV, localizado em uma das áreas mais estratégicas de Lençóis Paulista. Entre em contato com a Concreto Imóveis pelo fone 14-3269-3939 e fale com um de nossos corretores. Concreto Imóveis, Avenida Padre Salustio Rodrigues Machado, 112, em Lençóis. Ventura! Manhã, Ventura! Músicas, informação e a sua participação. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Manhã, Ventura! Participe do 90.1 Notícias através do nosso WhatsApp 3264-9090. WhatsApp da Ventura. Aqui, o ouvinte tem voz e vez. Voltamos a apresentar 90.1 Notícias. A informação mais perto de você. Oferecimento Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Ascana, a força da nossa região. Zilor, energia e alimentos. Eletromax, tudo para elétrica e iluminação. Cicobi 4474, mais que uma escolha financeira. Ótica Mônica Tavares, exclusividade e atendimento personalizado. Concreto Imóveis, em novo endereço, na Avenida Padre Salustio 112. Na Concreto, seu imóvel tá certo. 90.1 Notícias. É você mais perto da notícia. E Aventura, mais perto de você. Estamos de volta apresentando 90.1 Notícias. As notícias policiais. Veículo Corolla roubado por ladrões armados na cidade de Araras é recuperado aqui em Lençóis Paulista por policiais da Rocan, no bairro Jardim Primavera, em Lençóis Paulista. Após os policiais militares consultarem o veículo Corolla, foi constatado várias irregularidades que demonstravam ser um veículo dublê, um carro roubado. A ocorrência foi registrada pela equipe da Rocan, da Polícia Militar aqui de Lençóis Paulista, durante um patrulhamento no Jardim Primavera, nesta terça-feira. Então tá aí, encontraram um carro que foi roubado em Araras, São Paulo, aqui no bairro Jardim Primavera. É um Corolla. São 7:53 e também nós temos informações do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista das ocorrências registradas na tarde de ontem e também no dia de ontem. O soldado Moreto traz informações do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui na base do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista. O soldado Moreto vai trazer informações das ocorrências registradas aqui no Corpo de Bombeiros. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Viu, por volta das 8 horas da manhã, tivemos um acionamento via Corpo de Bombeiros, né? Via nossa central, referente a um acidente de trânsito pela Adriano Fungagnoli, aquela rodovia ali que liga a Abracel, né? Chegamos no local, verificamos que era um engavetamento, aproximadamente uns 3 carros que estavam ali, né? Só que foram vítimas leves, uma vítima leve foi conduzida pela própria ambulância da Abracel ali, né? Eles têm uma ambulância de resgate. Fomos no local para preservar a via juntamente com a guarda municipal, setor de trânsito da prefeitura, e a vítima foi socorrida aparentemente em estado leve, tá? Nada de mais grave, a UPA. Tivemos também outras ocorrências aí referente à queda de moto, uma queda de moto por volta das 11 horas da noite, ali próximo ao núcleo, do lado do... próximo ao posto ali que tem ali no núcleo, um menino aí de 22 anos acabou se perdendo numa lombada e acabou vindo ao solo. É, ele foi protocolado pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi conduzido à UPA, onde foi deixado aos cuidados médicos. Ainda na madrugada, tivemos uma queda de árvore pela rodovia Osni Mateus, até pelo grande fluxo aí de chuva que acabou ocorrendo aí pela cidade de Lençóis, aí pelos municípios aqui da região. É, uma árvore acabou vindo a cair ali, interditando metade da pista da Osni Mateus. É, a gente foi até o local, era aproximadamente aí por volta das 2 horas da manhã. Efetuamos o corte da árvore, deixamos o local em segurança e regressamos à base. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, agradeço a todos aí. 90.1 Notícias, todo Centro-Oeste Paulista ligado. É isso aí, agradecendo ao Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista, que sempre atende a nossa equipe. É ao vivo, gente, aqui nos estúdios da Rádio Ventura FM, para toda Lençóis Paulista e também para toda a região, apresentando aí o 90.1 Notícias. Agora nós vamos falar de mulheres do bem aqui de Lençóis Paulista, que fazem um trabalho voluntário. Elas trabalham todo ano e depois elas fazem um bazar em prol da Casa Amourada. Nós conversamos aí com as mulheres do bem aqui de Lençóis Paulista, agradecendo também, gentilmente, atendeu a nossa equipe. Bom dia. 90.1 Notícias, a notícia chegando mais perto de você. Portanto, hoje, a partir das 9 horas aqui em Lençóis Paulista, vai ter um evento em prol da Casa Amourada. Nilceia, tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Falar um pouquinho desse evento que vai acontecer hoje a partir das 9 horas. Sim, o nosso evento a gente faz uma vez por ano, às vezes fazemos duas vezes, Dia das Mães e no Natal. E então está programado para hoje, a partir de hoje, amanhã e sexta. Então, só posso dizer que são coisas lindas, os trabalhos são maravilhosos, diferentes, e a gente está aqui. Somos voluntárias, é mais ou menos um grupo de 15 mulheres que se dedicam o ano todo em fazer trabalhos. E a renda desses nossos bazares são diretamente para a Casa Amourada. E a gente é orientada sempre pela Maria Helena, temos a Cristina, que é a nossa chefinha, e esperamos todos que venham conhecer e comprar e ajudar de uma maneira comprando o nosso bazar. São as novidades que vocês têm daqui a pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo comprar aqui no bazar? Bom, eu fiquei um pouquinho admirada, que eu há uns dias que não venho participando aqui, e são coisas lindas, umas bolsas de praia maravilhosas, alguns enfeites de Natal, panos de prato diferentes, almofadas lindíssimas, enfeites de mesa para montagem de mesas e muitas outras coisas, né? Que não dá para citar tudo, que eu não tô lembrando. Até que horário que vocês vão fazer esse bazar? Das 10 às 18 horas. Inicia às 10 horas e ficamos até às 18. Portanto, são 3 dias de bazar, então? 3 dias de bazar. Vamos fazer o seguinte, a gente agora vai fazer o convite para que as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, venha para cá. Gente, vamos prestigiar e vamos vir aqui para comprar, ver essas coisas lindas e contribuir para o nosso bazar. Aí vou falar com a Cristina agora, tudo bem com você, Cristina? Bom dia. Fala um pouco dessa experiência que você tem aqui nesse bazar. Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme, uma dedicação muito grande. Conseguimos uma renda boa para a morada, com maior prazer, né, e de coração. Vamos fazer o convite agora. Eu vou fazer o convite. O pessoal pode vir para cá. O bazar fica aqui na Rua 7 de Setembro, 1227, no centro da cidade, bem pertinho aqui da igreja do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Na verdade, é na antiga Cores Vivas, centro da cidade. Então tá aí todo mundo convidado. Você que está nos ouvindo nesse exato momento, vem para cá. Você vai colaborar, contribuir e, claro, por uma boa causa, e a verba vai ser revertida aí para Casa Amourada aqui de Lençóis Paulista. 90.1 Notícias, é você mais perto da notícia. E Aventura, mais perto de você. Agradecendo aí as mulheres que são voluntárias, as mulheres do bem, e reforçando aí o local desta feira de artesanato, ali onde era a antiga Cores Vivas, na 7 de setembro, 1227, ali perto, nas proximidades do Santuário Nossa Senhora Piedade. Tá todo mundo convidado aí para participar aí dessa feira de artesanato e a verba será revertida aí à Casa A Morada em Lençóis Paulista. São 8 horas pontualmente em Lençóis Paulista. Com essa informação, nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradecendo a você pelo carinho, nós voltamos amanhã com muito mais informações, com muito mais notícias. Um bom dia a todos. Você ouviu 90.1 Notícias. Oferecimento Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Ascana, a força da nossa região. Ziló, energia e alimentos. Eletromax, tudo para elétrica e iluminação. Cicobi 4474, mais que uma escolha financeira. Ótica Mônica Tavares, exclusividade e atendimento personalizado. Concreto Imóveis, em novo endereço, na Avenida Padre Salustio 112. Na Concreto, seu imóvel dá certo. Ventura FM 90.1. Ventura FM. Na Ventura FM, você vai ouvir, depois do intervalo, Manhã Ventura. Atenção, você que mora em Jaú e região. Você tem o sonho de fazer uma graduação, estudando no seu tempo e no melhor EAD do Brasil? Chegamos para te ajudar. Vem para Estácio. Graduações EAD, semipresenciais e pós-graduações com diploma reconhecido em todo o país. E agora, a Estácio está com uma condição incrível que você não pode perder. Cursos a partir de R$129 por mês. Tá imperdível, né? Vem viver essa experiência Estácio. O polo da Estácio de Jaú fica na rua Lourenço Prado, 205, loja B Centro. Telefone WhatsApp 996523064. Faz seu brilho. Faz Estácio. Segura aí, vai. A sua música vai tocar daqui a pouquinho. Na Ventura. Carros seminovos na Promissória. É isso mesmo. Dezembro, a Proeste de Velpa ajuda você a comprar ou trocar o seu carro sem precisar de financiamento bancário. São mais de 80 veículos na condição de nota promissória ou cheque. Quer saber mais? Consulte as condições e os veículos da campanha diretamente na concessionária e saia hoje ainda de carro novo. Entrada facilitada no cartão é até 21 vezes e pegamos seu usado como entrada. Corre, porque é por tempo limitado. Chevrolet. Cursos primeiro trimestre de 2025. Alavanque o seu sucesso profissional. Faça Senai. Início das inscrições, 2 de dezembro. As vagas são limitadas e as matrículas ocorrerão por ordem de chegada. Esperamos por vocês. Relação dos cursos e mais informações, nos chame pelo WhatsApp. 14-3269-3969. Oi, amiga. Tô indo aí na sua casa agora, tá? Nada pior do que receber uma visitinha assim do nada. Ainda sem avisar, né? Mas ó, a visita indesejada que você nunca espera pode estar aí, dentro da sua casa. Elimine os focos de água parada e vamos unir forças contra a dengue. Uma campanha da Ventura FM. Mais um ano se encerra. E é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever o caminho que foi percorrido, as metas e objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente e abrir o coração para sonhar. Nós, da Zagar e Rolamar, agradecemos pela confiança depositada em toda a nossa equipe e desejamos um feliz Natal, um ano novo muito próspero. Boas festas! Tudo o que você mais procura e precisa para uma construção perfeita está na Madeireira Porteira Branca em Lençóis Paulista. Tábuas de pinos de alta qualidade para caixaria, além de vigamentos de cambará e peroba, garantindo a melhor estrutura para a sua obra. Com entrega rápida e pagamento facilitado, construir com qualidade nunca foi tão fácil. Madeireira Porteira Branca, Rua Ernesto Cassolari, 104, Distrito Industrial, em Lençóis Paulista. Fones 3264-8967 e 996-13-4200. 01, Madeireira Porteira Branca, a força que sua obra merece. São mais de 2 milhões em prêmios, tem que ser no Jaú CEF, são 60 anos, fazendo parte da sua vida. Nossa maior promoção, com a maior premiação, milhares de chances pra você ganhar, é no Jaú CEF, vem participar. Mais de 2 milhões em prêmios, Jaú CEF. Venha pra maior promoção da história do Jaú CEF, são mais de 2 milhões em prêmios, participe. Mais de 2 milhões em prêmios, Jaú CEF. Nesta época do ano, a equipe da Madeireira Eucapinos aproveita para manifestar sua gratidão aos clientes e amigos pela confiança e parceria ao longo deste ano. Que em 2025 possamos seguir novamente juntos, construindo um futuro sólido e próspero. Desejamos que o Natal seja uma árvore de amor e esperança e que o ano novo seja uma madeira sólida para construir seus sonhos. Boas festas, equipe Madeireira Eucapinos, Lençóis Paulista. Todo mundo sabe, quarta-feira é dia de pizza! Aqui na Ventura, toda quarta cabe em pizza! A promoção que é o maior sucesso e todo mundo adora! Toda quarta tem sorteio de deliciosas pizzas em todos os programas! De manhã até a noite, você pode ganhar a sua! Participe da promoção pelo WhatsApp Ventura e telefone! Apoio Pizzaria Margherita Delivery, os melhores preços e sabores! 3263-5954. Toda quarta cabe em pizza! É mais uma que só tem aqui! Porque aqui é Ventura! Ventura! Uma ótima manhã, 8:06, ZYM936, Rádio Ventura FM 90.1, Lençóis, São Paulo. Mais perto de você, Ventura FM. Na Ventura FM, o seu dia começa bem melhor. Manhã, Ventura, música, informação e a sua participação. Bom dia, o Manhã Ventura. O Manhã na sua quarta, dia 4 de dezembro, já começou de 2024, né? Finalzinho de 2024. Tudo legal aí? Sejam bem-vindos ao Manhã. Tem Murilo Rufiana Castela abrindo o programa de hoje. Não liga se eu enrolar a língua. É que hoje eu tentei matar minha saudade com bebida. Eu sei você já tá em outro. Sua boca seguiu em frente, mas hoje revirando as coisas, uma peça íntima lembrou da gente. Aí foi gatilho de metralhadora, de tiro da gente tirando a roupa. Tira, tira e bota, tira. Tira ela e bota eu de volta na sua vida. Bom dia. Esse é o Manhã Ventura. Pensei que tava certo, não tinha brincadeira. Nosso amor acabou de acabar. Você que fez besteira, orgulhoso demais.